bizarro, né? O jeito que meu sangue aparenta ser mais belo neste palco. Estou no auge da minha de acabar com tudo de uma vez. Mose fala, Mose me compara com o amigo daquele norueguês. Só egoísta, e é hoje o que eu tiro a minha vida. Já fiz de tudo pra tentar.